Raiva. A raiva é um sentimento carregado de energia ativa que exige saída para um ato. Não raro decorre de uma reação agressão de alguém, quando acreditamos que a pessoa nos atingiu em valores que consideramos importantes. Advém da insegurança e da falta de equilíbrio pessoal. Pode ser direcionada para a ação de maneira positiva sem que se agrida o outro que, supostamente, nos atingiu. Às vezes, manifesta-se como o chamado nervosismo ou mau humor, deixando a pessoa à mercê de pensamentos e ideias confusas. Geralmente a raiva leva o indivíduo ao desejo de vingança, promovendo a ampliação do mal que o atinge, alcançando terceiros. É uma energia poderosa que altera o estado psíquico, fazendo com que aflore a sombra do indivíduo, levando-o a cometer desatinos, dos quais se arrependerá mais tarde. Nasce dos complexos inconscientes que circulam no psiquismo humano de forma autônoma, face ao desconhecimento de si mesmo. Requer cuidado para que não se instale como um comportamento arquetípico de defesa que pode gerar agressividade. Geralmente, a raiva não requer muito esforço para que nos domine, face à nossa natureza animal, pois permitimos que o instinto prevaleça tomando a dianteira de nossas ações. Ela, quando se instala, constitui-se na permissão que damos ao outro para comandar nossa vontade interior. A pessoa, a qual dirigimos nossa raiva, passa a determinar nossas atitudes, caso prevaleça o impulso inicial de agredir para se defender. A raiva consegue destruir os propósitos mais nobres da consciência, que se volta para o lado sombrio da personalidade. Possibilita a execução de mecanismos de defesa, que nos afastam da percepção sobre nós mesmos, pondo-nos contra o outro. Quem se enraivece sai de si e projeta sua sombra sobre os outros. Para evitar que ela se instale e cause prejuízos a longo prazo na personalidade, é mister que o indivíduo se conheça e coloque em si, imediatamente quando a sentir, a causa da mobilização da energia da raiva. Nem sempre conseguimos controlar o impulso de revidar, mas podemos sempre pensar antes, durante ou depois que a colocarmos em prática, que aquilo que nos aflige está em nós. O outro apenas serviu de instrumento para mobilizar em nós o que estava latente e autônomo. Quando nos encontramos num processo de transformação interior, saímos do desejo de agressão para o agradecimento ao outro por nos ter alertado quanto à existência do complexo que foi por ele ativado. Quando um complexo é ativado, podemos conhecê-lo e dissolvê-lo,